Então, quantas salas você está vendo? Onze. Ele deve estar numa sala mais para baixo ainda. Vê se... Ah, tá. Deixa eu ver, peraí. Tem mais salas para baixo. Ah, tem mais para baixo. Tá. Ah, agora eu vi. Aí eu clico, né? Claro, obviamente. Olha, dá pra ter um Aí ganho. você, a sua, o seu track. Ó, eu cliquei aí, apareceu uma bandeira da Itália. Como assim? Porque tem um italiano lá dentro. Quando você a barra que tem à esquerda total, apareceu teu nome assim. Não. Você sabe fazer apresentação do teu programa, não? Sabe fazer apresentation? Tem um, nesse nosso vídeo tem um botão chamado apresentation. Aonde você? Ah, o meu jantar abriu. Apresentação é embaixo à direita. Apresentar agora. De que programa? No Meet. Não sei, não tô entendendo nada. Que Meet? Google Meet, você não tá? A gente não tá falando pelo Google Meet? Ah, tá. Abaixa aí, você vai ver que vai ter detalhes da reunião, tem três bolinhas, um microfone, um telefone, uma câmerazinha. Aí mais à direita, apresentar agora. Clique em apresentar agora, clica na imagem que vai aparecer e compartilhar. Bom, agora que eu consegui chegar aqui no Meet Google, tá? Aí fala tudo de novo, as bolinhas. Então, as bolinhas. Tem à direita, apresentar agora. Apresentar agora, ok. Clica no apresentar agora. Aí você vai ver a tela do seu computador. Clica na. Aí depois tem tela inteira, já uma Tela janela e uma inteira janela. e compartilhar. Clica em tela inteira. Consegui fazer o meu funcionar, velho. Aí o que eu faço? Share? A compartilhar uma tela, né? Isso. Como é que eu faço para salvar minha tela aqui? Estava vendo ali no coisa? Eu tô ouvindo alguém tocar aqui, mas eu mesmo não tô me ouvindo. Sou eu com som extraterreno, sou eu. É você? Mas não tá aparecendo sua transmissão aqui. É, então, porque daí precisa desligar o e não dá pra transmitir os dois ao mesmo tempo. Entendi. Ah, não apareceu agora. Eu não estou ouvindo. Não, você não está dentro da sala, Sérgio, ainda. Você precisa ah, entrar cara, na sala. Eu não achei, cara. Não estou conseguindo, entendeu? A tua coisa está aberta? Espera, eu vou transmitir. Aquela tela A tela tá. E quando eu cliquei no Brasil, no Alexandre, apareceu uma bandeira da Espanha, aparece o... Não, você tem que clicar em Enter. Ah, na bandeira. Entendi. Como é que eu volto pra aquela telinha que tava o... Ô, Sérgio, transmite, ah, caralho, que ele te explica vendo. Acho que ele tá, cara. Transmite aqui embaixo. Né? Tá. Apresentar bom. Agora. Você tava fazendo certo. Mas não tem nada, tem a ver com aquela tela lá? Você vai transmitir a sua tela. Aí você fecha o Meet e vai no... Ah, não tô entendendo nada. Apresentar agora, tá aí. Olha aqui, eu vou apresentar, vou te mostrar. Ó, tá vendo? Tá aqui todo mundo. Você tinha que vir aqui e apresentar. Pera aí. Ah, pá. Só apresentar, dá pra ver onde eu tô lá? Não entendi, é isso? Ó. Ó, tô apresentando a minha tela. Beleza? Aí eu venho aqui, ó, aonde tá o Meet, e saio. Aí eu vejo o Jantaba. Aí o Sérgio vai olhar o Jantaba, ele te orienta. Entendi. Então eu vou sair, ó. Aí apresenta você. Eu vou tentar apresentar agora. Tela inteira, né? Isso. Aí eu vou no Jantaba. É, deixa eu chegar primeiro a tela. Deixa ela mostrar. Ah, tá. Pera aí, então. Você tá vendo agora? Vocês estão vendo o Jantaba? Eu não tô vendo a sua apresentação ainda. Ainda não? Pra mim tá aparecendo. É. Eu tenho que apertar share aqui embaixo pra você. Sim. Ver. Sim. Aê! Agora sim. Agora vai apresentar. Agora você clica pra baixar o. Isso. Aí, sobe isso aí agora. Então, entra nessa sala onde está Alexandre Roque. Onde que ele está? Aqui, onde que ele está? É, pega nessa barrinha de subir. Do lado onde está escrito Enter, tem uma barrinha de subir. Aí, sobe ela. Sobe mais. Aqui, Sérgio Cajado, aqui, ó.